Cuarto tema, anamorfosis temporais. O tempo não é simplesmente qualificado como duração musical. Ele chega a ser deformado, anamorfosado, pelo ouvido, tanto quanto o são as dimensões espaciais por um espelho deformante. Primeiro tema, paradoxo do ataque. Sem demora, conscientizamos um fenômeno bastante estranho e que até aqui tem passado desapercebido. De comum acordo, descreveríamos este som dizendo que ele começa com um ataque, percussão claramente perceptível, seguido de ressonância. Cortemos da fita magnética a parte inicial e, para termos maior margem de segurança, cortaremos não apenas os milésimos de segundo do fenômeno transitório inicial, mas 100 vezes mais, um segundo. Escutemos o que sobra. Misteriosamente idêntica à nota original, este pedaço de nota, sem seu começo, apresenta-se ao ouvido exatamente com o mesmo ataque. Uai, o martelo não bateu na corda um segundo antes. Que passe de mágica foi usado desta vez? Vejamos outra experiência. Comecemos por cortar este som num bom tempo além do ataque e vejamos se teremos o mesmo fenômeno anterior antes de chegarmos a alguma conclusão. Desta vez aconteceu tudo como esperado. O ataque, ou no mínimo, a parte mais importante nele, restou um ataque secundário, um pseudo-ataque, foi efetivamente isolado no tempo. Eis o momento inicial, quando o badalo bate fisicamente no sino. Agora, a experiência é repetida com um pranto azurdinado. Primeiro o original e depois o mesmo sem o começo. Desta vez não há absolutamente nenhuma diferença. Ficamos perplexos. Entretanto, uma fé elementar não faz crer que o ataque, para o ouvido, coincide com o instante da percussão física. Eu mesmo acreditei nisto durante anos. Assim, procurei comparar as características de ataque de duas notas de violino, isolando os primeiros 50 milissegundos. Ouçamos duas notas Mi de violino em corda solta. Eis o vigésimo de segundo de cada um de seus ataques. Estas partes iniciais são bastante parecidas. Para termos certeza de que suas curvas eram idênticas, verifiquei depois no osciloscópio. Nenhum resultado positivo. Tentei a mesma experiência com partes iniciais de 8 impulsos de um staccato de trompete. Os oscilogramas do capítulo 12 do Tratado dos Objetos Musicais são visualmente bastante diferentes, enquanto que os 8 ataques entre si são musicalmente bastante parecidos. Que conclusões tirar desses traços tão excêntricos? Se o osciloscópio é ultrapassado, será necessário fazer uma análise ainda mais apurada no computador do complexo sistema das vibrações transitórias? Seria um luxo exagerado fazer isto para conhecer os caracteres musicais desses ataques, aparentemente iguais. Talvez uma explicação mais simples seja dada num outro lugar, talvez até fora dos instantes iniciais. Em outras palavras, os instantes da nossa audição não coincidem com os centímetros da fita magnética. Segundo tema, ataques e dinâmica. Formulemos então uma hipótese, que a percepção de ataque está ligada à forma geral dos sons. Em outras palavras, que o ataque é função da dinâmica. Tomemos nossa nota grave de piano original, que iremos cortar depois de um décimo de segundo, um segundo e um segundo e meio. Nenhuma diferença de ataque apreciável. Tomemos agora o lá de diapasão de um piano de segunda categoria. Ouçamos este lá e em seguida o mesmo lá com os cortes acima. As anamorfoses do piano na nota grave e no lá de diapasão não são as mesmas. Por quê? Agora é que a experiência auditiva deve ser confrontada com as observações físicas, único meio de estabelecer correlações entre as duas espécies de fenômenos. Note-se então que a dinâmica da nota grave de piano é sensivelmente uma reta e apresenta sempre a mesma inclinação, como se pode verificar consultando a figura 6 do tratado. Ao contrário, para o lado de diapasão, esta inclinação é regular apenas nos primeiros instantes. Ela achata depois de um segundo, apresenta uma depressão e depois um pico no próximo segundo. Então, não há nenhuma surpresa se no primeiro corte, após um décimo de segundo, se reproduz mais ou menos o ataque original. O segundo dá um ataque liso e o terceiro, feito na depressão dinâmica, estranhamente torna a nota do piano parecida com uma flauta. Aqui estão os três fragmentos outra vez. A diversidade desses ataques é claramente relacionada à natureza irregular da curva dinâmica. A brusquidão do ataque está em relação direta com a inclinação da curva dinâmica no lugar em la qual a fita é cortada. Se tivermos um som com uma dinâmica constante, logicamente obteremos o mesmo ataque cortando ou seja onde for. Para ter certeza, cortemos um meio de segundo, depois um segundo, depois um segundo e meio e os dois segundos iniciais de um som de trompete sustentado. Terceiro tema, timbre de ataque e sons duplos. Relacionando as percepções de ataque, as inclinações de dinâmica e as irregularidades de seus traços, teremos bem explicada uma parte dos nossos paradoxos. Mas nem todas, porque certos começos, como o do sino, são modificados por um corte, enquanto percussões análogas, como o prato, não são modificadas. No lugar de um sino, onde a dinâmica é tão excêntrica, tomemos uma nota de vibrafone, onde a dinâmica tem rigorosamente uma inclinação constante. A diferença entre prato e vibrafone não é devida desta vez ao íngreme do ataque, mas a uma outra característica deste, a cor. Eis o vibrafone original, depois as cópias retirando sucessivamente do início, um décimo de segundo, um meio segundo e um segundo. Thank you. notamos que una mudanza no vibrafone acontece no primeiro corte o que não aparece nos cortes seguintes. A explicação é fácil. É que o prato, atacado por uma baqueta de feltro, parecida com o martelo de piano, não dá, como no vibrafone, som duplo. Por que duplo? Porque é composto de breve choque metálico e de uma ressonância que permanece linear pela loteria deste instrumento. Compreender-se-á melhor o caráter duplo do som do vibrafone, confrontando os sons invertidos, de trás para a frente, do piano, do vibrafone e do prato. A interrupção brusca das três dinâmicas, desta vez em crescendo, cria no ouvido o mesmo incômodo, uma espécie de ruído, mas o vibrafone acrescenta, na sua porção terminal, já que o ataque se encontra agora no final, uma coloração especial devida ao choque. A cor do ataque, complemento de sua inclinação, fica agora em evidência.